te tem belos olhos, eu já vi milhares. Você é miragem, me mandou mensagem na troca de olhares. Você me ganhou, me feitiçou, hipnotizou, mexeu comigo, eu não fiz gol, mas você me fisgou quando você infiltrou no meu domingo. Você me fascinou com seu mel, com seu cheiro, e me instigou por anel do seu dedo de vestido e véu. É o meu desejo, meu papel, eu vejo, vou ao céu com seu beijo. Eu saio do solo e nada faz voltar. Quanto mais eu provo, mais eu quero provar. Só eu sou má, seu lábio meu, eu sei seu gosto, cê sabe o meu. Te regar com amor é meu compromisso, é minha flor. Então por isso, sem seu calor, sem o chão que eu piso, ficou fraco, sem seu sorriso. Quero, quero, perto de mim, seu carinho é sincero, espero que sim. Pode vir, eu tô afim, meu carinho não tá no fim. Tô assim, sozinho, tomando uma taça de vinho. Missão faz seu papel, me dá impressão de tá no céu. Me deixa bem, me deixa em brasa, quando vem, quando me abraça. Eu gosto pra valer, não quero ver você chorar em vão. Ouço sua respiração, porque pra mim é mais linda a canção. Seu beijo é o mais gostoso, é o melhor pra mim. Seu lábio, seu paladar, você vem e me tira o ar. Eu gostei, então faz de novo. Seu beijo é o mais gostoso, nosso mundo é assim. Você tem gosto de céu, e vamos usar como fosse mel. Gostei, então vem. Você é a razão do meu poder, ao mesmo tempo é kriptonita. Odeio te ver sofrer, essa coisa que mais me irrita. Só gosto quando cê grita meu nome. Me faz um S no peito, eu me sentindo super-homem. Eu te levo pro alto, eu te levo às estrelas. Te derrubo do salto, depois viro sua cabeça. Eu não voo pouco alto, eu voo pra valer. A partir do seu ponto fraco, te levo ao ponto G. Cê me empolga quando me olha, desejo quando eu vejo seu rosto. Quero seu gosto cereja quando me beija. Me conforta, me aquece, como droga me entorpece. Me envolve, me enlouquece, quando sobe, quando desce. Eu fico fascinado com o tamanho desses lábios. Me perco nos seus olhos, esperando um beijo molhado. O esmalte da unha sai, arranhando minhas costas. Se me perguntar, cê gosta? Cê já sabe a resposta.